Nosso tema de hoje é Leis Naturais. Tem um capítulo no Livro dos Espíritos que fala só sobre as leis naturais. Na verdade, fala sobre as leis morais, porque elas acabam sendo divididas para melhor compreensão. Mas lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, que ele acaba sendo separado por assuntos, né? O Evangelho Espírita, o título é Eu Não Vim Destruir a Lei, que é uma frase dita por Jesus. E o que, que ele quis dizer com isso? Então, mais adiante tem a explicação dessa frase dele, que diz assim: Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Interessante essa parte, né? Apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso encontra-se nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base da doutrina dele. Eu salientei a questão do adiantamento dos homens, porque já naquele momento nós não éramos adiantados, não somos nem hoje, mas enfim, naquele momento éramos menos. Então Jesus falou de formas simbólicas, através das parábolas, que nada mais é do que fatos do momento colocados numa profundidade de uma visão espiritual. Então, para que o ensinamento ficasse guardado, retido pelas pessoas, para que elas pudessem entender o que ele estava querendo propor dentro dessa nova doutrina que ele abria. As leis naturais são as leis de Deus, por isso são chamadas de naturais. Elas estão presentes em toda a natureza. A questão é, nós, seres humanos, temos algumas dificuldades para compreender elas. Ainda hoje, nós, pelos motivos mais diversos, não compreendemos na plenitude essas leis. Quando nós estamos num lugar aberto, em meio à natureza, e nós rebaixamos essa nossa energia, que às vezes está muito, muito forte, muito alta, nós conseguimos perceber a beleza que aquele lugar nos proporciona, a perfeição que ele chega até nós, que somos ainda bastante atrasados para conseguir, muitas vezes, entender a perfeição, mas mesmo assim, nós percebemos isso. E nós olhamos e ficamos, quanto mais nós nos dedicamos a isso, focando, nós começamos a nos auto-elevar, nós nos sentimos bem. A própria medicina muitas vezes nos diz assim, tu precisa de mais contato com a natureza, porque dali nós retiramos energias que nos auxiliam no processo não apenas físico, mas no processo mais interiorizado, porque o físico é só uma resposta do que tem dentro que vem para fora. Então, quando chega nessa questão visível, nós temos que entrar bem mais fundo para poder entender o que gerou aquilo. Mas eu falei de beleza. Então, nós olhamos para o céu durante o dia, limpo, ou até com nuvens, e nós percebemos perfeição. Olhamos os animais ao nosso redor, os pássaros, as plantas. Nós acabamos vendo que tudo, da sua forma, tem a sua utilidade, o seu trabalho dentro desse projeto que é o mundo. Eu tenho uma árvore lá em casa, que é um araçá, e ela produz, agora é a época, muito mais do que eu consigo consumir ou que os animais consigam também. Mas ela produz, porque a essência dela é oferecer. Os animais, a mesma coisa. Nós sabemos a questão da polinização, que eles fazem por instinto. Por eles acabam nos auxiliando e auxiliando as plantas. Tudo trabalha numa mecânica do bem, de tornar as coisas produtivas. Nós precisamos descobrir, às vezes, qual é a nossa essência verdadeira para nos encaixarmos dentro dessa dinâmica. Ele diz, e eu falei que nós não compreendemos, às vezes, as leis, porque não olhamos na profundidade delas, olhamos, às vezes, das nossas necessidades e não entendemos da relação que aquilo tem conosco. Essa revelação das leis naturais, que pode ser pela observação, ela também nos foi passada ao longo dos tempos por vários irmãos nossos, maiores do que nós. O maior exemplo deles é o próprio Jesus. Mas que nos deram a orientação, o caminho, do significado do todo e da nossa particularidade dentro desse todo, do que nós temos que fazer para nos encaixar nisso. Essa compreensão disso tudo, ela é tanto maior quanto nós nos dedicamos à prática do bem. Quando nós começamos nos pequenos atos do nosso dia a dia, que nós às vezes acertamos e fazemos a coisa certa, nós estamos inseridos dentro dessa mecânica, dessa lei, que ele mesmo disse, eu vim cumprir a lei. Nós também, nós temos que nos colocar dentro do processo total para nos alinharmos com esse todo, para fazermos tudo aquilo que nós estamos vendo que não está correto e tentar melhorar um pouquinho. Nós não mudamos o mundo isoladamente, mas nós podemos auxiliar na mudança através da pequena prática, do pequeno exemplo que nós acabamos dando, porque o nosso núcleo mais importante ainda é dentro da nossa casa. É onde nós estamos vivendo mais intensamente e mais verdadeiramente. Se nós conseguirmos ali trazermos à tona essa tentativa de fazer o bem, fora dali é muito mais fácil. Porque ali nós temos as questões diárias, os males entendidos, as dificuldades de opinião. Então nós estamos sempre numa pequena luta de ocupação de espaço, parece, de ter razão, de se impor. Então se nós conseguirmos rebaixar e perceber e fazer ali dentro um pouco desse processo, fora dali vai ser muito mais fácil. Porque nós já vamos preenchidos, nós vamos com tudo isso nos carregando. Eu falei de alguns que vieram, entre eles Jesus, e na frase ali que eu li, sobre a questão do adiantamento, as coisas são passadas de acordo com a necessidade e o adiantamento que nós podemos entender. 18 séculos depois veio o Espiritismo para dar mais uma explicada, mais uma mastigada na mesma coisa, para tornar o mesmo ensinamento para nós mais fácil de ser compreendido. E até descortinar algumas coisas que ele não pôde dizer, porque não haveria como ser entendido. Então hoje nós não temos mais razão para não entendermos. Todos nós temos dentro de nós as noções de bem e de mal, porque na nossa consciência está gravada essa lei natural. A questão é que muitas vezes, mesmo sabendo, nós procuramos não pensar, porque é mais fácil. Então, se eu não faço nenhum tipo de reflexão sobre aquilo que eu fiz, eu não percebo, eu não quero admitir que eu ainda estou num processo atrasado nessa questão. Tinha uma frase até que passou antes aqui, que falava que nós temos que nos olhar, e a prática muitas vezes de simplesmente nos olhar no espelho, mas no olho, não no que está em volta, nos mostra um pouco da nossa essência. É como se fosse tirado aquela casca que nos autoprotege para que a gente consiga ver quem realmente nós somos. E aí, com muita humildade, com muita vontade, assumirmos essa necessidade que nós temos de nos transformar. É só isso. Nos transformar em pequenas atitudes, em pequenas palavras, policiando pensamentos, que é um pouco mais, não digo mais difícil, o pensamento é muito rápido, então toda hora eles vão vindo, mas é possível fazer essa mudança. Parece que quanto mais se tenta, mais coisa tem. E é verdade, porque começamos a ficar um pouco mais atentos, mas tudo é possível. Quando nós nos colocamos nesse caminho, e ali foi dito, né, do bem, da compreensão, o auxílio, ele vem junto conosco. Ele, é como se eles tivessem daí, então, o acesso a nós para poder nos auxiliar. Então, nós temos só que abrir essa porta, que é nós mesmos, para deixar que eles se aproximem verdadeiramente de nós. É um capítulo bem interessante, que ele, inclusive, ele separa essas leis naturais depois em outras 10, explicando o funcionamento de cada uma delas e a abrangência que elas têm para nós.